Pegando o gancho, eu acho que o foco deve ser na mineradora Mundo, que é uma grande preocupação, sobretudo sobre o relatório da Agência Nacional de Mineração de janeiro recente agora, dizendo que ela apresenta um alto risco para a população de Rio Acima e outra da região metropolitana aqui de Nova Lima e Belo Horizonte. Queria que a senhora especificasse para a gente quais são os riscos de fato que ela oferece, já que ela está abandonada já há tanto tempo e a mineradora nem opera mais no Brasil. Na verdade, a mineradora Mundo é uma odisseia, porque desde que eu aqui cheguei, não só a Fernandinha, como a Mundo era uma das principais que a gente já vinha atuando. Tanto é que eu tenho laudos recentes, tenho laudos de 2015, laudos de dezembro do ano passado, já dando essa condição. E o nosso maior dificultador é que os empreendedores simplesmente usaram todo o produto da sua exploração, aproveitaram-se de todas as nossas riquezas e simplesmente desapareceram do Estado com tudo e nos deixaram todo aquele ônus. Então, a gente tem uma dificuldade até processual de que essa ação se encaminhe sem uma contribuição que a gente já solicitou, inclusive, via Ministério da Justiça, para a cooperação internacional, para a localização desses empreendedores, se assim eu posso chamar, e principalmente dos seus ativos financeiros, que deverão ser responsáveis, pelo menos, por minimizar aquele estado de caos que eles deixaram na cidade de Brumadinho, na cidade de Rio Acima. Doutora, e na dificuldade de encontrar esses responsáveis, né? Eu já estive lá, lembro de que era um trâmite legal muito complexo, pensando que a barragem está em alto risco, não seria o caso do governo, talvez, assumir esse papel nesse momento? Já foi feito, já foi pedido. O Ministério Público entrou em 2014, para vocês terem uma ideia como é complicada essa questão. Em 2014, nós entramos com uma ação civil pública, tal qual a de Fernandinho, não fui eu que entrei, eu ainda não estava aqui, a colega que entrou, para que fizesse esse movimento. Então, foi deferida a liminar, ela não pode, não pode exercer nenhum tipo de atividade, mesmo que ela seja sucedida por outro grupo. E, nesse momento, a questão da recuperação ou da mínima estabilização, que é o que todo mundo quer saber, está a cargo do Estado, porque a gente não tem como identificar, neste instante, aonde se encontram esses empresários que a gente, com certeza, vai localizar. Doutora, sobre a mina do Engenho e a mina do Engenho 2, que são essas de alto risco. Gostaria que a senhora falasse para a gente, para a população entender, quais são os riscos que elas correm se houver um rompimento, já que são, o material era ouro. Falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, como todos aqui sabem, a gente nasce dentro de uma mineradora, praticamente a família toda trabalha, nós já temos conhecimento da situação. A mineração de ouro é altamente poluente em termos de diluentes e de materiais que são usados para fazer a purificação do material que eles vão utilizar. Então, tudo isso está praticamente a céu aberto. Então, nosso pedido para a juíza da vara de Nova Lima foi feito também, eu retornei de férias quarta, eu fiz ontem um pedido para que ela imediatamente acionasse o Estado, porque nós já executamos o Estado para movimentar o que é uma execução. É exigir o cumprimento forçado do pedido de liminar que foi deferido, que era para que não se operasse, para que estabelecesse o Estado de segurança mínima, né? E o Estado quedou-se inerte. Então, a gente já entrou com outro pedido, com o laudo que eu já tenho, tanto da Agência Nacional quanto o laudo que eu pedi em dezembro. Recebi dia 20 de dezembro esse laudo e a gente acabou de oferecer para ele e para o ministro de Meio Ambiente e também alguns colegas que trabalham na repressão aos crimes internacionais, todo o fundamento para que se faça imediatamente a reparação. A população pode ficar o quanto possível tranquila, porque essa parte a gente está movimentando e com muita rapidez. A dificuldade maior seria a localização dessas pessoas, que é o meu maior interesse, além de manter a barragem tranquila. Quais os danos que ela pode... Só para concluir, os danos que você me perguntou, hoje não há como você definir no Estado uma barragem que esteja com uma condição tranquila. É isso que eu gostaria de poder dizer, é o que vocês gostariam de ouvir, mas não é possível, não é verdadeiro que se possa dizer que a barragem tal e qual está em perfeitas condições. É, como eu falei, um retrato daquele momento em que o engenheiro lá esteve, né, de boa fé ou não, certificou que aquela barragem estava. Ele virou as costas, caiu um temporal, aconteceu qualquer problema humano, falha humana ou técnica ou da natureza, aquele laudo está invalidado. Então, a única maneira que tem, e que eu venho falando já há algum tempo, e que a gente precisa que alguém escute e que isso seja feito em termos de encadeamento, é um processo de monitoramento e assessoramento em tempo real do que está, dos níveis de cada barragem que nós temos, identificá-las. Está lá esse procedimento de monitoramento que não é caro, É até bem barato pelo estrago que se faz, se eles não, lá não está. E, a partir daí, termos transparência e fazer essa reciprocidade de informações, não só para dentro da mineradora e para agências. Isso tem que ir para os órgãos de repressão, tanto o Ministério Público, Defensoria, polícias, para a comunidade. As pessoas têm que saber em que nível está operando a barragem. Então, hoje, em tempo real, porque de madrugada muda, porque na chuva muda. Nós vamos entrar em tempo agora de muita chuva, de fevereiro e março. Então, a preocupação da gente é muito grande aqui. Então, eu posso dizer que a gente, eu e alguns colegas, temos dificuldade de dormir, porque a gente escuta sempre o telefone tocando e é um ou outro pedindo auxílio. Então, assim, eu tenho expertise nessa área e gosto muito desse trabalho. Posso garantir a vocês que a gente vai fazer o máximo para deixar todo mundo protegido. Mas existe essa limitação muito grande e o estrago já vem de muitos anos. Então, esse pedido já se encontra aqui na Vara de Nova Lima, para que o Estado assuma e efetivamente execute as medidas que lhes cabem, e cabem ao Estado. É dele a responsabilidade, há muito tempo, desde 2014, executado para tanto, para fazer o descomissionamento, quer dizer, a desativação, o menor risco possível para aquela comunidade da mineradora Mundo, no estado que ela se encontra, e avaliar. E é assim que eu mais me preocupo, os riscos efetivos para a comunidade ribeirinha, para aquele ecossistema, em função do derrame de muitos efluentes com metais pesados, do consumo de água, ingestão de alimentos, animais, de peixes, o que seja, todos correlacionados naquele local. Porque não tem como você fazer um enclausuramento, nesse momento, daquelas estruturas. Então, elas estão vazando. E a céu aberto. Então, assim, é essa a nossa proposta. A gente vem conversando isso com alguns colegas e eu acredito que deve ser algo que a gente vai trabalhar com muita propriedade, mas hoje, que eu posso dizer para a comunidade, todo tipo de trabalho jurisdicional e do Ministério Público está sendo feito no judiciário. Agora, o empenho será do Estado e a gente estará de portas abertas para ajudar no que necessário for. Qualquer coisa. Promotora, e o MP recomenda o descomissionamento de algumas dessas barragens? Isso, essa é uma recomendação que o próprio órgão técnico tem que fazer para a gente. Eu sempre gosto de trabalhar com técnica, que achismo a gente atende mais, né? Então, todas essas que eu trabalhei, eu tenho um laudo técnico da nossa equipe, da doutora Marta, doutor Edson, que são ligados ao Ministério Público, que fazem esses laudos e me dão a conclusão, está assim ou não. A de Fernandinho estava o risco máximo de rompimento, algo parecido com isso. A Mundo continua, está nessa situação agora. Então, esse laudo técnico é que vai me dar a dimensão do trabalho. E imediatamente a gente aciona, imediatamente a gente pede liminar e faz a nossa parte aqui. E aciona. Agora, o que precisa é que essa reciprocidade de informações seja compartilhada pelos outros órgãos que podem intervir. Defesa Civil, Defensoria, Corpo de Bombeiros. O que não pode acontecer o que a gente tem hoje na Maravilhas. É um plano ideal de sustento para remanejar a população, em caso de ruptura ou de qualquer problema, em que as pessoas têm menos de 2 minutos para sair de casa. E eles, muitos deles não sabiam disso até a gente entrar com a ação. Doutora, só pra gente, antes de falar de Maravilhas, só para a gente finalizar a mina do engenho, hipoteticamente, ela está abandonada hoje. Há algum recurso de aviso, seja sonoro, seja de algum sistema, que possa avisar a população em caso de rompimento? Olha, nesse momento, eu posso garantir que a situação é muito difícil nesse ponto. Entendeu? Não tem, e o pior, a questão lá de aviso, existe localidade lá que o celular não tem, o sinal não consegue fazer um sinal bem conectado, então você não consegue avisar. E o tempo de deslocamento da Defesa Civil até o local para fazer o salvamento é quase o tempo da pessoa sair do local e sobreviver. É a diferença de vida ou morte. Então, nem é tanto a sirene, é de saber o quanto tem realmente de gravidade para tirar as pessoas dali antes disso. A sirene não pode tocar para avisar que já era. A gente tem que tirar antes. Sirene é o último recurso. O primeiro é saber, tá sim, chegou nível tal, vamos evacuar. Não tem nenhuma informação? Não. Em relação ao número de pessoas que podem vir a ser atingidas, vocês têm esses dados? Olha, ali o número de pessoas, eu não teria um dado certo para te dar. Eu não vou fazer uma preleção, mas isso é fácil de levantar, até porque a gente está trabalhando especificamente nessa mineradora agora. Okay. Então, assim, todos os nossos esforços, se esquecendo, se olvidando das demais, estão focados na questão da Mundo, porque a Fernandinha está um pouquinho melhor. E a Maravilhas a gente já tem também outras ações, e ela já está um pouco mais adiantada. Mas a Mundo necessita agora de todos os esforços. Por isso, nós já oficiamos e pedimos auxílio da Força-Tarefa, tanto do Ministério Público,